Muita gente me pergunta por que eu sou tão feliz. Eu respondo porque eu encontrei o amor que eu sempre quis. A expressão de alegria no meu rosto é pra valer. E esse amor que bate forte eu guardei só pra você. Feliz porque o meu Deus faz por mim sempre o melhor. E o melhor.